Dia de Heróis. Rafael Nadal em Doha. Paulo Gonçalves em Iquique, Espanha. E a equipa de futebol do Villarreal na Taça del Rey em Espanha. São acontecimentos para acompanhar daqui a alguns instantes na edição de hoje do Desporto Antena. Gosta de observar, de aprender e aprender? Então seja bem-vindo ao Imaginário 21. Eu sou Emanuel Almeirante e todos os domingos entre as 21 e as 22h30 estou aqui na Antena Web para lhe falar sobre os mais variados assuntos, sobretudo do panorama atual. Espero por si, Imaginário 21. Todos os domingos entre as 21 e as 22h30 aqui na sua Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Erotismo é o sal do amor? Há quem o afirme, há quem o cante, há quem o transforme em belos poemas da Bíblia. Ao Prémio Nobel da Literatura, passando pelos grandes poetas portugueses. A poesia erótica oferece-se a quem ousa. Ouse você também, às quintas-feiras, pelas 20h15 da noite, ouvir poesia de amor. Poesia erótica. Todas as quintas-feiras, às 20h15 da noite. Aqui, na Rádio Antena Web. Big Sound. Às quintas-feiras, pelas 21h, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Big Sound. Todas as quintas-feiras, às 21h, aqui, na sua Antena Web. Olá, caros ouvintes, boa noite. Bem-vindos a mais um Desporto Antena. Hoje trazemos muita coisa sobre o Dakar. A começar pela vitória de Paulo Gonçalves, passando pela penalização do francês Cyril Desprez e da queda que fez Marc Coma perder 7 minutos para o francês. Começamos pelas motos, precisamente. Paulo Gonçalves foi o grande vencedor de hoje desta quinta etapa, que ligou as cidades de Calama a Iquique. O português concluiu o percurso em 5 horas, 12 minutos e 23 segundos, menos 2 do que o chileno Contardo, segundo classificado da Aprilia. Marc Coma e Desprez ficaram atrás, mas nem por isso perderam as suas posições. Coma continuou a ser primeiro e Desprez segundo, na geral. Mas eles também passaram por muito nestes últimos 2 dias. A começar pelo francês Cyril Desprez, que ontem não passou por 2 pontos obrigatórios no percurso e a organização penalizou com 10 minutos. Ora, por momentos, Coma ficou com 10 minutos e 2 segundos de vantagem sobre o francês Cyril Desprez. Acontece que nesta quinta etapa, e logo no princípio, o espanhol teve uma queda e perdeu 7 minutos para Cyril Desprez, que agora tem apenas menos 3, ou mais 3 minutos neste caso, mais 3 minutos e 2 segundos do que Coma, na geral. Nos automóveis, Portugal também é motivo de destaque, mas por uma de distância. O português Francisco Inocêncio, da Redline Off-Road Team, desistiu hoje, após o acidente que teve na segunda etapa, o automóvel nunca mais foi o mesmo. Citando o próprio Francisco Inocêncio, em declarações, depois do acidente que sofremos na segunda etapa, o carro nunca mais foi o mesmo. Houve alturas em que a gasolina não, simplesmente não chegava ao motor e o carro parava. Fomos tentando resolver e fizemos tudo o que podíamos, mas não tivemos meios para ultrapassar a situação. É uma pena, mas sabemos que é a melhor decisão. Francisco Inocêncio, deixando o Dakar 2011, deixa também a Red Line Off-Road Team sem participação. Agora falamos de ténis. Em Doha, no Qatar, o espanhol Rafael Nadal tem vivido uma verdadeira aventura. Ontem, frente ao eslovaco Lucas Lacos, quase perdeu o jogo. O primeiro set só se resolveu a um tie-break, depois de um 7-6, com a vitória para Rafael Nadal. Mas depois, Lucas Lacos impôs um invulgar, no mínimo, 0-6 a Rafael Nadal. De todas formas, o número 1 acabaria mesmo por vencer, por 6-3 no terceiro e decisivo set. Hoje, Rafael Nadal entrou em campo para defrontar o letão Ernest Kubits. O letão também obrigou Rafael Nadal a um tie-break, mas, mais uma vez, saiu vencedor. O segundo set ficou 6-3 e Rafael Nadal saiu vencedor. Num jogo aparentemente mais simples, mas só aparentemente, é que Rafael Nadal teve ainda outro adversário, o seu próprio corpo. Entrou com febre no jogo e, quando venci por 4-2 no primeiro set, deixou-se embalar num súbito cansaço e Ernest Gulbis acabou mesmo por empatar a 4-4. Rafael Nadal foi ainda a tempo de dar conta da situação e evitar danos maiores. Vida bem menos complicada teve o número 2 do ATP, Roger Federer, que ontem bateu o seu compatriota suíço, Marco Cecchinelli, pelos parciais de 7-6, com recurso de tie-break, e 7-5 no segundo set. Na passada terça-feira referi aqui que Marco Cecchinelli era italiano, corrijo agora o erro, é suíço. Aliás, ele que foi companheiro de Roger Federer desde os 5 anos de idade. Foi um encontro, no mínimo, amistoso. Ora, hoje, Roger Federer teve um jogo ainda mais tranquilo, venceu o sérvio Vítor Troicki pelos parciais de 6-2 e 6-2, e está agora nas meias-finais, onde defrontará Tsonga, o francês Tsonga, que precisou de ir duas vezes a tie-break para bater o espanhol García López. Mas o que importa é o resultado final, e então irão defrontar-se Federer e Tsonga nas meias-finais. Quanto a Rafael Nadal, irá defrontar o vencedor do jogo que opõe o russo Nikolai Davidenko, 22º no ATP, e Ivo Karlovic, croata, que é 73º. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. No futebol, realizou-se nesta semana os oitavos de final da Taça del Rei, em Espanha. A grande surpresa foi o facto do Valencia ter ficado pelo caminho. A equipa de Unai Emery esteve a vencer em casa do Villarreal por 2-0 até ao final da primeira parte. A Nega foi o primeiro a marcar para os valencianos e logo depois fazia-se o 2-0 por Soldado. Aos 23 minutos, os valencianos já venciam por 2-0, mas o Villarreal tinha uma surpresa no mínimo pouco agradável. Na segunda parte regressaram com outra postura e logo no primeiro minuto do jogo da segunda parte, Carzola reduzia a desvantagem para 1-2. A equipa do Valencia também ajudou ao fazer uma falta, neste caso, Stankevicius. Rasteirou o adversário Marco Ruben na grande área e a grande penalidade convertida por Rossi não teve outro desfecho senão o fundo da baliza do guarda-redes da equipa do Valência. 2-2 estava feito aos 4 minutos, mas o Villarreal tinha ainda mais para mostrar. O mesmo Marco Ruben, que havia sido derrubado na grande área, fazia o 3-2 mais tarde e, ao cair do pano, Rossi bisava quando marcava o 4-2. Foi o grande jogo desta quinta-feira, mas recordemos que já ontem houve 3 encontros. No encontro que opôs o Málaga ao Sevilha, os visitantes venceram por 3-0. O Deportivo La Coruña venceu por 3-1 a equipa do Córdoba. E Atlético de Bilbao e Barcelona empataram a uma bola em Bilbao. Hoje o Getafe perdeu em Getafe com o Betis por 3-1. E o Mallorca vence, aliás, o Mallorca perdeu com o Deportivo Almeria por 3-4. Como já aqui referido, a equipa do Valência venceu, aliás, a equipa do Villarreal venceu por 4-2 o Valência. E faltam ainda disputar o Espanhol Atlético de Madrid e o Levante contra o Real Madrid. Mas recordemos que neste jogo já praticamente nada há a decidir, só mesmo cumprir calendário, a não ser que o Levante consiga uma vantagem superior a 8-0. Este foi o resultado que o Real Madrid conseguiu na capital espanhola, na primeira mão dos oitavos de final da Taça del Rey. E para fechar a emissão de hoje do Desporto Antena, as últimas da Fórmula 1 para 2011. No próximo mês de fevereiro inicia-se a pré-temporada para o Campeonato de 2011 e já há 3 escuderias que anunciaram as datas das suas apresentações. A Sauber destaca-se pela apresentação do seu bólide C30 e que vai ser apresentado um dia antes do início da pré-temporada, no dia 31 de janeiro, em Valência. Na mesma data também vai apresentar a Renault o seu novo bólide e no dia 1 de fevereiro, igualmente em Espanha, em Valência, a equipa Toro Rosso vai também apresentar a sua nova máquina. A Sauber adiantou também a sua dupla de pilotos para 2011. São o mexicano Sergio Pérez e o japonês Kamui Kobayashi. Esperava-se que a Ferrari anunciasse também a data de apresentação do seu novo bólide, mas os italianos escusaram-se a apresentar datas, adiantando apenas que a apresentação será feita no final deste mês de janeiro. É tudo quanto ao Desporto Antena. Amanhã, espero por si, vamos ter a primeira rubrica que irá agora fazer parte das novas edições do Desporto Antena. Quer saber qual é que é? Então fique por aí. Amanhã estamos de volta às 20 horas. Até amanhã.